Ela fala que tá diferente, que comigo ela fica contente. E na hora do prazer ela faz coisas salientes. Ela fala que tá diferente, que comigo ela fica contente. E na hora do prazer ela faz coisas salientes. E o palco que está mandando, eu sei que ela tá carente. E o palco que tá mandando, eu sei que ela tá carente. E o palco que tá mandando, eu sei que ela tá carente. E o palco agora vem, olha o movimento, olha o movimento, vai. Abre as pernas e fecha as pernas delicadamente, abre as pernas e fecha as pernas delicadamente, abre as pernas e fecha as pernas delicadamente, abre as pernas e fecha as pernas delicadamente, abre as pernas e fecha as pernas delicadamente, abre as pernas e fecha as pernas. Alô, selo e a lata, alô, quer vir zica, quer pipoco, boneco, para Juvema. Ela fala que tá diferente, comigo ela fica contente. E na hora do prazer, ela faz coisas salientes. Ela fala que tá diferente, que comigo ela fica contente. Na hora do prazer, ela faz coisas ali. E o focão que tá mandando, eu sei que ela tá carente. E o focão que tá mandando, eu sei que ela tá carente. E o focão que tá mandando, eu sei que ela tá carente. E o focão, ah, vem, vem assim, vem. Abre as pernas, fecha as pernas delicadamente, abre as pernas, fecha as pernas delicadamente, abre as pernas, fecha as pernas delicadamente, abre as pernas, fecha as pernas delicadamente. Ei, Juvema! Que doido isso? Lascar, você não pode correr da caciquinha. Vem, balança, sendo balança, vai. Aí São Paulo era cenoura.